Estou satisfeito com Cristo, amigo fiel e leal. Só nele encontrei abrigo, no mundo não há outro igual. Ao lembrar-me do santo cenário, sinto gozo no meu coração, em saber que ali no Calvário, Jesus Cristo me deu salvação. Me sinto feliz, sim, muito feliz, com o mestre amado, pois lá no madeiro tudo foi consumado. Não tinha pecado, não tinha pecado, o meu Salvador. Para me salvar se fez pecador. Por isso eu canto vitória, alcançada por Cristo Jesus, que um dia deixou sua glória e veio sofrer numa cruz. Esse meigo amor revelado, a minha alma para o céu conduz. Do inferno já fui resgatado, sou feliz porque vivo na luz. Me sinto feliz, sim, muito feliz, com o mestre amado, pois lá no madeiro tudo foi consumado. Não tinha pecado, não tinha pecado, o meu Salvador. Para me salvar se fez pecador. Me sinto feliz, e muito feliz, com o mestre amado, pois lá no madeiro tudo foi consumado. Não tinha pecado, não tinha pecado, o meu Salvador. Para me salvar se fez pecador. Me sinto feliz, sim, muito feliz, com o mestre amado, pois lá no madeiro tudo foi consumado. Não tinha pecado, não tinha pecado, o meu Salvador, Uou, para me salvar.